nova Rádio Andradina. Tudo novo. Na nova. ZYK 508. Nova Rádio Andradina. AM em 650 kHz. FM em 105,9 MHz. 1000 watts de potência. Rua Homero Rodrigues e Silva, 1090. Andradina, São Paulo. Nova Rádio Andradina. Mais uma empresa do SRC. Atenção, amantes da boa música sertaneja. Prepare-se. É hora de juntar os amigos. É hora de se divertir. É hora de ouvir aquele modão. Deixe esta vontade. É rodado. Os clássicos. Agora já que eu vim, posso sonhar. E as novidades. É hora do Happy Hour. Com Washington Luiz. Happy Hour! Boa tarde, Washington. Boa tarde, e aí, tudo bem contigo? Chegamos! Boa tarde pra você que estava esperando, boa tarde pra você que estava aguardando, e aí, tudo bem? Elis Marília, vai descansar, Elis? Tá tudo certinho, tudo tranquilo, final de semana foi bom? Calor lá fora, viu? Muito quente, né? Então tá ótimo, deixa comigo a partir de agora, a gente faz o nosso bate-papo, a gente vai proseando aqui pela Nova, que gostoso, né? E amanhã tem programação especial pra você, né? O dia Internacional das Mulheres, tem muitos prêmios, então fique ligado, hein? Tem muita coisa boa, tá bom? Um abraço pra você que estava esperando, pra você que estava aguardando. Olha o Washington Luiz aí pra fazer aquela festa na sua segundona e que seja essa a melhor semana da sua, da minha, das nossas vidas. E será, sem dúvida nenhuma. Acredite aí, tá bom? Que o Papai do Céu abençoe você, toda a sua família. Vamos fazer o seguinte: tá liberado o meu telefone, 3722-2352. Tem WhatsApp? Tem também o WhatsApp 99621-1059. Já tô te esperando, hein? Então tá ótimo, já começa a bombar por aqui. Bora começar o programa de hoje aí, gente. Só modão até às 6. Do jeitinho que você gosta, hein? A gente começa com o Alan e o Aladim. Descobri que o pior inimigo que eu tenho vive junto comigo no mesmo abrigo, em meus sentimentos. Inimigo que eu não consigo vencer e não posso querer afastá-lo de mim, se não vou morrer. Ele só se apaixona pela pessoa errada, dá amor à vontade, afeto e carinho e nunca cobra nada. Esse meu coração que judia assim, a impressão que me dá é que meu coração nunca gostou de mim. Ele dá tanto amor, esperando carinho, logo fica sozinho, pois sempre confia em quem te engana. E quem sofre depois, seus amores perdidos, é meu corpo sofrido que fica rolando à noite na cama. Por favor, dê uma trégua pra mim. Não procure outro alguém para ser o seu bem, é melhor assim. Quero viver sozinho pra nunca mais sofrer. Nessas suas batalhas você nunca soube uma delas vencer. Coração, queira ser meu amigo do peito, comigo razões pelos mesmos direitos. Deixa o tempo passar, logo, logo aparece um alguém que te ama com todos os agrados que você merece. Você dá tanto amor, esperando carinho, logo fica sozinho, pois sempre confia em quem te engana. Quem sofre depois, seus amores perdidos, é meu corpo sofrido que fica rolando a noite na cama. O carisma do rádio, Washington. Seguinte, aí foi o João Neto e o Federico em Fio de Cabelo. Na voz de João Neto e Federico, que legal, hein? Uma ótima tarde pra você, brigadão pelo carinho, onde você estiver. É segunda-feira, é dia de você ficar numa boa, tá trabalhando, bom trabalho, tudo de bom, nada de reclamar da vida, hein? E muito menos reclamar da segunda-feira. É um dia normal como todos os outros, não é verdade? Então tá ótimo. Ô, Muru, você tá bom, Muru? Um abraço pra você, uma ótima tarde, brigadão pelo carinho aí, tá bom? Tá tudo certo, Muru? Ah, é? Você não é fraco não, hein? Tá bom, conversou com o Newton. Gente boa demais, né? Tá bom, ô Muru, um abraço pra você. Maria Margarida, beijo carinhoso, ótima tarde. A Célia também tá ouvindo a gente. Oi, Célia, muito boa tarde pra você, obrigado pelo carinho aí, tá? Tá curtindo? Tá na nova? Claro, tá todo mundo feliz, todo mundo na nova. E vem muitas novidades a caminho aí. Amanhã é um dia mais que especial. Amanhã tem cestas de café da manhã, amanhã tem kit também aqui da nova, camiseta, copo pra você, tem xícara também, tudo personalizada. Tá certo, tem bombom, uma festa, tem um jantar mais que especial, a gente programou uma festa legal, então fique ligado, desde do programa Manhã Colorida com o Endon Félix, a gente vai seguindo aí, fazendo essa festa toda, e aguarde, hein? Tá vindo uma promoção com a baiana Cláudia Leite, que vai deixar você, olha, numa boa, aguarde, aguarde, que você vai ficar assim, maluco, maluco, maluco, mas numa boa, tá bom? Então tá ótimo, aguarde, tá chegando o dia da promoção aí, tá bom? E vai começar a promoção do kit churrasco também. E olha que o kit churrasco não é um churrasquinho, não. A nova vai dar um churrascão pra você curtir com a sua família toda, pra mais de 10 pessoas. Então fique ligado, hein? Caro cliente, o número de WhatsApp da Águas Castilho mudou. Essa alteração foi pensada para aprimorar ainda mais sua experiência conosco. Dessa forma, podemos assegurar um atendimento mais seguro e humanizado, garantindo uma conversa mais próxima com você. Por isso, anote aí o novo número e chame a gente. 18 99609-5213. Águas Castilho, cuidar da água é o nosso jeito de cuidar de você. Tudo novo na nova. Nova Rádio Andradina. Tudo novo na nova. Seis horas e seis minutos. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais. Mais páginas. Mais conteúdo. Mais cidades. Mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional. Ligue 18-3723-3200. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Março chega com tudo na nova Rádio Andradina. No seu carro, na sua casa, no seu escritório, no seu passeio, o melhor está por vir. Você vai se apaixonar e ouvir em todo lugar. Nova! Vai ser demais! Uma nova rádio, uma nova programação e muitas novidades. A sua Rádio Nova Andradina, de cara nova, muito mais perto de você. Era tudo que a gente precisava. Jornalismo. jornalismo com credibilidade e com responsabilidade. Os melhores comunicadores, com mais interatividade e prêmios de montão. Nova Rádio Andradina, de um jeito diferente, porque você merece o melhor. Sintonize. Tô feliz. Tô na Nova. Nova! Agora, no Comando Andradinense de Comunicadores, a Sala do Povo. Denúncias, sugestões, o espaço para a opinião da população. Oferecimento, Mimo Tecidos e Confecções, a moda sempre atual, Mimo onde o preço é mínimo. E daí, quando eu vou comprar e economizar, menor preço eu sei onde tem. Eu vou lá na Mimo, que é qualidade e variedade também. E daí, para comprar tecidos e confecções e vestir toda a família, na Mimo eu encontro o melhor da moda e faço economia. Venha você também para Mimo Tecidos e Confecções, Rua Paz Leme 899, Andradina. Mimo, onde o preço é mínimo. 8 horas e 9 agora, 8 e 9. Os números do mercado financeiro, dólar, euro, poupança, as bolsas de valores e os principais indicadores econômicos, agora, no Comando Andradinense de Comunicadores. Oferecimento, Assecar, som, acessórios e escapamentos. O Ibovespa fechou ontem com baixa de 0,71% aos 95.056 pontos. O dólar comercial teve alta de 0,25%, cotado a 5,44. O euro comercial também com alta de 0,25%, cotado a R$ 6,11. E o dólar turismo fechou o dia valendo R$ 5,66. Você precisa trocar o escapamento do seu carro? Instalar um som. Fazer aquela revisão no seu ar-condicionado ou instalar o ar-condicionado? O endereço certo é a Secar. A Secar, a melhor loja para instalação de escapamento, som, alarmes, ar-condicionado e acessórios em geral. Com qualidade e excelência no serviço que faz. A Secar, na Avenida Guanabara, 1805. Próximo à Santa Casa, telefone 3722-3330. 8 horas 11 minutos, 8:11. Estamos encerrando o Comando Andradinense de Comunicadores. Voltamos amanhã às 6:45, em nome do Empório Rede Paz, em Mirandópolis, Andradina e Castilho. Mimo Tecidos e Confecções. Farmácia Rodoviária e Farmácia de Manipulação. Depósito Paulista e Cacique Center. Ocular e Hospital de Olhos. Bike Shop Mazotti. Livraria Mundial. Assecar Som, Acessórios e Escapamentos. Ami Andradina. Andralar Móveis e Eletrodomésticos. Andra Parque Zona Azul. Unimed Andradina. Supremo Restaurante Pizzaria. Reunidas Paulista. Garantia de uma boa viagem. Tenham todos um bom dia. Até amanhã às 6:55. Nova Rádio Andradina. Tudo novo. Na Nova.